Alerge Serviço. O ônibus itinerante da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj vai atender nesta semana, entre segunda-feira, dia 26, e sexta-feira, dia 30, no bairro de Santa Cruz, na zona oeste da capital. A população pode encontrar o ônibus na rua Felipe Cardoso, em frente ao número 373. O serviço vai funcionar das 9 da manhã às 5 da tarde. A comissão também oferece atendimento em sua sede, que fica no prédio da Alerj, localizado na Rua da Alfândega, número 8, no centro do Rio. O serviço é prestado nos dias úteis, das 10 da manhã às 4 da tarde, em guichês localizados no térreo deste edifício. Os interessados em entrar em contato com a comissão podem fazê-lo através do Disque Defesa do Consumidor. É só ligar para 0800 282 7060. Repetindo, 0800 282 7060. Reportagem Bárbara Souza.